E durante 400 anos o povo de Israel viveu escravo lá no Egito. Mas o Deus de Israel, o Eu Sou Que Sou, deu livramento. O nosso Deus faz coisas grandes, milagres, prodígios, cria situações para dar vitória ao seu povo. O mesmo Deus que libertou o povo de Israel é o Deus que te libertou pelo sangue do Cordeiro. Adore a Ele, exalte. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A Ele toda honra, toda glória, adoração e louvor. Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Falava Jeová com Moisés lá do porvir. Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Falava Jeová com Moisés lá do porvir. Deixa meu povo ir. Faraó atrás, o grande mar na frente, montanha dos lados. Estava Moisés pelos problemas cercado. Faraó gritava que o povo parasse. Moisés ordenava que o povo marchasse. Deus se irou naquela hora. Faraó morreu no mar e Moisés teve a mais bela vitória. Jeová abre o mar, fecha o mar. E abre porta, fecha a porta e também faz machado flutuar. Faz fogo do céu cair, carro de fogo subir, gente no fogo passear. Menino vencer gigante, para o sol e para a lua. Deixe gente transportar. Faz rei comer capim, homem leão amansar. Deus mostrou pra Faraó que ao seu povo dá assistência, que o seu povo tem o dono e que ele é Deus de providência. Jeová abre o mar, fecha o mar. E abre porta, fecha a porta e também faz machado flutuar. Faz fogo do céu cair, carro de fogo subir, gente no fogo passear. Menino vencer gigante, para o sol e para a lua. Deixe gente transportar. Faz rei comer capim, homem leão amansar. Deus mostrou pra Faraó que ao seu povo dá assistência, que o seu povo tem um dono e que ele é Deus de providência. Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Falava Jeová com Moisés lá do porvir. Diga Faraó, deixa meu povo ir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.